A paz, Senhor, a todos. Uma surpresa para mim terem aqui uma casa de oração tão bonita, tão bem arranjada. Tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que todos nós estejamos aqui hoje com o firme propósito, hoje e todos os dias, de elevarmos o nome do Senhor cada vez mais. Nós estamos aqui com o firme propósito hoje, não de ouvir os irmãos a tocarem, mas pura e simplesmente porque nós temos Deus na nossa vida, no nosso coração. Os irmãos não me conhecem aqui, excetuando dois ou três, acho eu. Mas eu como todos, qualquer um de nós que aqui está, fomos resgatados da mesma maneira, pela mão poderosa do Senhor. Nenhum pelos nossos próprios méritos está hoje aqui, mas pelos méritos de Jesus. Que um dia ele teve compaixão e nos tirou do lamaçal. Olhem aqui o irmão Guilherme. Este é bom Guilherme, o que é que está? Devia ter 20 e poucos anos. Quando alguém, usado pelo Senhor, entregou o Novo Testamento. Alguém mandava falar de Jesus há muito tempo. Nunca liguei. Eu não tenho nenhuma única frase, infelizmente. Dessa pessoa que me fizesse lembrar algo acerca da salvação. O Senhor achava que eu era peça ruim e teve que arranjar outra estratégia para me limpar e para me levar. Então ele sabia que eu era um apaixonado pela leitura. Tudo tinha letras, eu tinha que ler. Eu não tinha outra possibilidade. Eu tinha fome e sede de aprender de coisas. Eu não tinha possibilidades de estudar. Éramos muitos irmãos, uma família grande. Pois, a única coisa que eu sabia era trabalhar. Muito cedo. Mas o Senhor queria-me. Olhai, meus amados. O Senhor quis-vos. O Senhor foi, com o mesmo amor, vos foi buscar. E o Senhor também me quis a mim. Não pelos meus méritos, que eu não era peça boa. O Senhor um dia mandou entregar um Novo Testamento para alguém, um servo do Senhor, pastor. E então eu comecei a ler o Novo Testamento, devia ter 20 e poucos anos, eu já era casado, já tinha 2 filhos. E naquela altura, eu era infiel à minha esposa. Eu era músico, imaginem só, dos bailes. Desses conjuntos. Tocava na Filarmónica lá de Ceia. Sem estar aqui a dizer, e mesmo com toda a minha humildade perante o Senhor e perante os irmãos, eu até era um músico razoável, digamos. Pronto, digamos que eu tinha até alguma fama naquela zona, como músico. Mas olhai, eu andava rodeado de mulheres. Não me largavam. Os demónios mandavam-me. Eu tinha grandes e graves problemas. E então o Senhor, pelas suas misericórdias, mandou alguém entregar-me o novo Testamento. Ele sabia da minha paixão pela leitura. E sabem que naquela altura não havia televisão, nem havia telenovelas. Não havia nada disso, nem havia concursos, nem havia nada disso. Era à noite ouvir um bocadinho de rádio, ir para a cama ler, que era a minha paixão. E pronto, lá tinha a minha mesinha de cabeceira com uns 3, 4 livros e às vezes mais. E a minha mulher, do outro lado, a fazer malha, né, para os filhos que nós já tínhamos. Naquela altura não havia shoppings, não é? Não havia centros comerciais. E então comecei a ler a palavra do Senhor, meus queridos. E volta e não volta, é como que era um clique que vinha à minha mente, ao meu coração. E o Senhor me dizia qualquer coisa que eu não entendia. Mas eu achava e ele me dizia que estava mal. E eu dizia assim para a minha mulher, Alcina, ela chama-se Alcina, ela não está aqui, mas chama-se Alcina. Alcina, nós andamos mesmo muito mal. Olha o que está aqui escrito. Eu começava-lhe a ler e ela dizia assim, pois é verdade, nós andamos mesmo muito mal. Isto passou-se esse tempo todo até lermos o Novo Testamento, meus queridos. O Senhor me converteu a mim, à minha esposa, diretamente, pela sua palavra. Por isso, queridos e queridas irmãs, a palavra do Senhor tem unção do Espírito Santo, porque foi através dela que o Senhor me foi buscar, me foi limpando, e fui-me entregar eu ao Senhor, eu e a minha mulher, voluntariamente à igreja, até aos dias de hoje. Por isso, meus queridos, eu estou muito feliz por vos ver aqui. Esta igreja vai ser muito pequena dentro em breve, como disse o nosso irmão Eduardo. Tenho passado por muitas igrejas. Eu já atravessei o Atlântico para o outro lado lá. Já tive muitos anos sem estar cá. Só vinha de mês a mês, de ano a mês, ou qualquer coisa assim de género. E por isso, eu vi maravilhas produzidas pelas mãos do Senhor aos seus filhos. Muitas almas têm sido arrebatadas das mãos do inimigo. Muitas almas têm sido transformadas completamente. No deserto está o inimigo, que é os demónios. Ali não há nada. É lá onde eles estão. Mas ele tomou conta do mundo, meus amados. Nós sabemos o que nos rodeia, mas sabemos em quem cremos também. O Senhor nos tem ajudado a transformar, a modificar, e com um alvo na nossa mente bem firme para nos levar ao caminho do Senhor. A nossa igreja não devemos esquecer, meus queridos. Esta igreja é muito bonita. Esta igreja é importante. Mas olhai, a igreja do Senhor está no vosso coração. Amém. Se a igreja do Senhor não estiver no vosso coração, não está aqui. Meus amados, o Senhor veio transformar o nosso coração. Ele disse que entraria no nosso coração com ele lavado e limpo e arrumado para ele poder entrar. Não nos vamos esquecer, queridos. E por isso, o que é que eu ia dizer? Eu queria ler apenas um salmo para ir adiantando. Há muita coisa para fazer. Nós, crentes, quando podemos dar testemunha da salvação de Jesus, nós temos tantas coisas para dizer que não nos chegava um dia para dizermos tanta coisa. Eu e qualquer um dos irmãos aqui. Mas isto que seja dito com alegria do coração, porque na verdade tivemos uma salvação tão grande que o Senhor nos deu. Nos devemos alegrar. Nós não tivemos motivos nenhum, meus amados, para andarmos tristes. Nós não devemos ter motivo nenhum para andar com medo. Nós devemos meter medo ao medo, porque o Senhor nos limpou de toda a imundícia. Ele nos deu liberdade, aleluia. Ele nos deu poder. Ele não fez de nós coisinhas pequenas. Ele nos chamou santos do Senhor. Nós somos chamados os seus filhos. Não somos chamados qualquer coisa. Nós somos os filhos do Senhor. Aleluia. Capítulo 4, o Salmo 4, por favor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia, dá-me alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. Selá. Esta palavra selá, os irmãos sabem, quer dizer uma pausa. E segundo se consta e segundo se sabe, é uma pausa até musical. David aproveitava para fazer uma pausa e tocar, ouvir tocar o seu instrumento, a harpa. Por isso, meus amados, imaginai só, irai-vos e não pequei. Falei com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. E eu, quando ouço e quando vejo esta palavra, sei lá, eu imagino Davi a pensar na leveza do sentimento que ele teria no Espírito Santo, para ele poder estar numa pausa de adoração ao Senhor. Aleluia! E depois ele continuou: oferecei sacrifícios justos e confiai no Senhor. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faz a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que lhes multiplica o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha, foi, meus amados, nessa altura que eu fiquei seguro nas mãos do Senhor. Os problemas graves que eu tinha naquela altura foram transformados porque o Senhor me pôs em segurança, me deu a salvação, limpou o meu coração e transformou-se em igreja. A igreja está no nosso coração. Meus amados, em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe.